A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Ora então, cá estamos prontinhos na frente da nossa caixa de música. A escolha é difícil, mas hoje vamos continuar a dançar. Na década de 70, trazemos Gloria Gaynor, I Will Survive, quem não conhece? Depois damos um saltinho até 1988, na altura ouvia-se em todo lado, nas praias, nas esplanadas, nos automóveis e até na escola. Need You Tonight, dos In Excess. E depois, quem é que não fez um baile de garagem quase, quase, até rebentar com um amplificador ao som dos Snap? Rhythm is a Dancer. Era mesmo assim. Vamos a isto. Recordar é viver. E nós estamos aqui mesmo para reviver os melhores momentos ao som das malhas, dos sucessos das décadas de 70, 80 e 90. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And saw your back, I'm out of faith. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd grumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive. Want. Everybody does, yeah, let's Let the rhythm rock, you got e era mesmo assim que acabava com esta grande explosão. A música do Snap, Rhythm is a Dancer. Dançamos também com Gloria Gaynor, I Will Survive. E pelo meio ficaram os In Excess, com o infelizmente já desaparecido Michael O'Chance, Need You Tonight. A Jukebox traz-lhe os melhores sucessos de 3 décadas da música e é mesmo imperdível. Na próxima emissão, mais 3 sucessos. Jukebox.